compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. E estamos agora aqui em mais um Parolando para ler os e-mails e comentários dos episódios de março de 2025. E para meu deleite, ou qualquer coisa que isso pareça, estou aqui com ele de novo, meu assistente de leitura de e-mails, seu J. Santos. Fala, meu querido e amado mecenas. Esqueceu o grupo de apoio. Isso quem vai falar depois é o Norberto. É, no Parolando para... No Parolando para ler, né? Né? Muito bem. Então tá, tudo bom com você, meu bem? É como dizem, né? Vamos empurrando com a barriga. E barriga eu tenho muito. Né? Com essa aí você empurra até um trator, né? Né? Então tá. Então, em primeiro lugar, vamos para os recados. É, o primeiro deles, como é que está ainda o feed do Paranerdia, seu Jotinha? Está informal o novo... Oh. Está https://archive.org/download/feed-paranerdia/feed.xml. É, respira, tá? Não morre não, tá? E o e-mail do Paranerdia, que é mais curtinho, como é que é? Ah, esse é muito mais fácil, é paranerdia@paranerdia.com.br. Então tá bom. E o Twitter do Paranerdia, porque já sabe o que é o X, né? Você sabe muito bem o que é o X. O X é o ovo do Nerdmaster. É isso daí mesmo. Como é que é o Twitter do Paranerdia? twitter.com/paranerdia. Muito bem. E o Blusk do Paranerdia, como é que é? E agora eu não entendi. É, o Blusk é só @paranerdia.com.br ou é paranerdia.com.br? Dentro do Blue Sky, se você procurar @paranerdia.com.br, nem parece que ele já leu isso 50 vezes, porra. Pra que simplificar se eu posso complicar? Né? TDAH é uma merda, mas tudo bem, vamos lá. Facebook do Paranerdia, como é que é? facebook.com/paranerdia. Muito bem. E o LinkedIn? linkedin.com/in/paranerdia. Ele se perfaz todo nessa porra do... É porque esse in parece que você tomou uma fisgada assim no ciático, sabe? Né? Tá bom. É verdade. DeviantArt? DeviantArt é paranerdia.deviantart.com, onde você não vai encontrar mais delícias musculosas. Tem que continuar fazendo essa piada, né? Né? Babaca. Tá bom, você sabe que eu te mereço, né? Que eu te amo, né? Também, né? Então, tá. A culpa é sua. Canal do YouTube. Aí sim, youtube.com/@paranerd, onde você vai encontrar os melhores cortes e os melhores resumos de séries antigas que existem em toda a plataforma. Graças a quem? Graças ao Nerdmaster e à equipe do Paranerd. Equipe do Paranerd é composta por tu, né? Não, tô junto, né? Né? Então tá bom. Né? Como se ninguém soubesse que quem faz a edição dos curtas, dos resumos, é o Jota. Aliás, com essa história dos resumos, vocês podem ter percebido, quem confere o canal do Paranerd lá no YouTube, que não tem mais tido, vamos assim dizer, os vídeos completos do episódio todo, né? Por quê? Porque o YouTube tá cortando, tá censurando essa merda. Aí... que eu mais Jota fizemos. Subimos essa porra no Archive, porque no Archive não tem problema, né, Jota? Justamente. E agora, quem quiser ver os vídeos completos dos resumos descritivos dos episódios de Jornada nas Estrelas, eles estão completinhos no site paranerdia.com.br. Então, todo domingo... você pode dar uma passadinha lá no paranerdia.com.br que vai ter um vídeo completo Mas se você também quiser ver os curtas no YouTube, a gente agradece, porque afinal de contas é no YouTube que a gente vai conseguir monetizar. A gente agradece a preferência logo. E audiência, por favor, tá? Te agradeço muito. Então tá. É, Paranerd não tem mais no Spotify, não, tá? Tá lá ainda os episódios velhos, mas não vai atualizar mais, não. Então esqueça pro outro Spotify. Foda-se. Justo. Spotify. E se eu quiser papear no Telegram, seu Jota, como é que a gente chega no Hub Multicultural do Paranerd? É, todos os caminhos levam a t.me/paranerd. Ah, muito bem. E temos métodos de mecenato? Para doar qualquer quantia, você pode mandar para a chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br. Mas, se você quiser fazer uma ajuda recorrente e manter esse canal funcionando, você pode doar lá no picpay.me/paranerdia ou pelo apoia.se/paranerdia. Por favor, joguem patacos de dinheiro em nossas caras e nos xingue. Inclusive, esse mês, Jota, temos um mecenas novo. Opa, jura? Daqui a pouco eu te conto quem é. Ah, tá. Muito bom. Aí, vamos falar agora sobre os e-mails. O primeiro e-mail que leremos é de nosso queridíssimo Elias Passo Tenório, de Maceió, Alagoas, que falou o seguinte sobre o Paranerd 213 da segunda temporada de Jornada nas Estrelas Prodigies. Diz ele o seguinte: oi, Alexandre de Master. Oi, Elias. Diz oi pra Elias, Jota. Oi, Elias, que passa o Tenório. Muito bem, palhaço. Eu escutei o programa 213 sobre Jornada nas Estrelas, Prodígio 2. Né? Deixa ele fazer o quê? O programa foi ótimo, como de costume, muito bem produzido, a casa agradece. Sobre Jornada nas Estrelas, prefiro não comentar porque não tenho conhecimento sobre o seriado, apenas sei de sua existência. Cara, tá na Netflix, vai ver. Não precisa ver os resumos lá no site. Bem, continue o ótimo trabalho e vamos em frente, Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia, a porra de música que gruda na cabeça. Tu vai continuar com isso, né? Né, vou, uai. Não gruda? Gruda mesmo. Então, porra, então. Mas a música é boa. Próximo e-mail, Jota. Elias Passos Tenório sobre o Paranerd 214, trilogia D.E.A.D.E.P.O.L. Oi, Alexandre. Oi, Elias. Oi, Elias. Eu escutei... Ah, por falar nisso, Elias, da próxima vez fala oi, Alexandre, oi, filho de Kenga, porque eu também tô aqui, né? tá se doendo agora, né? Que eu falar contigo. Espera o próximo e-mail que tu vai ver, porra. Eu tô só a equipe de apoio aqui, mano. Tá bom, tá, né? Elias, sacanagem. Faz um oi pro Jota também no próximo, tá bom? Não, mas se não quiser, não precisa, não. Tô brincando. Vai. Eu escutei o programa 204 sobre a trilogia dele. 214, animal. E se eu quiser que seja 204? Ah, tá, foda-se. Eu escutei o programa 214 sobre a trilogia D.E.A. de Poe. E como de costume, gostei muito. Foi muito bem feito. Mais uma vez, a casa agradece. A casa do Nerdmaster está agradecendo. Eu gostei do filme Deadpool e Wolverine e foi ótimo. E olha, ele viu, hein? Ele viu, porque senão ele não gostava, viu? Olha só, viu? Deadpool e Wolverine foi um filme muito legal, porque foi muito dinâmico, como todo Wolverine, ou como todo Deadpool é, e também teve aquela musiquinha no início que foi maravilhosa. Bom, né? Bem, É sério que tu gostou mais do Bye Bye Bye do que Like a Prayer, porra? Cara, eu fiquei assim, sentado me balançando, assim, sabe? Porque eu não consigo dançar igual. Faz bem. É que eu não tenho roupa daquela. Bom, eu não tenho muito o que dizer e continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Fala de mim e faz a mesma piada, corpo. Mas eu faço com entonação correta, com dentro do ritmo, rapaz. Se lasque. Bom, o próximo e-mail é de ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Rafael Peraldo Dourado. Agora eu quero ver. Né? Sobre o Parolando de Fevereiro. Ai, tá retroativo, viu? Ele tá falando do que a gente falou no Parolão de Fevereiro. Agora vamos lá. Olá, queridíssimo e amado. Puta que pariu. Ao ponto ex ponto end Renner T ponto master da puta que pariu. Corado, caralho. Mas é, não ri não. Ri não, que agora é a próxima agora. E seu escudeiro, querido e amado mecenas, jagunço, ocioso, trapizombo, tortuoso, anedocrático. Agora a pergunta que eu vou fazer pro Jota para ver se ele pegou a piada. Você entendeu por que ele te chamou assim? Não. J-O-T-T-A-J. Aí, ó. Jagunço, ocioso, trapizombo, tortuoso, anedocrático. J-O-T-T-A. Cara, eu li isso trocentas vezes e eu não entendi. Você não tava entendendo onde é que tava a piada, né? Pois é, eu falei assim, cara, deve ser só os termos complicados pra eu gaguejar, né? Não. Vai ter outros, depois que no outro, vai ter outro e-mail do Dourado ainda esse mês, você vai ver. E é você que vai ler, só se pode aí, mas tudo bem, vamos lá. Uma complementação sobre a história do sentido bíblico, tão usado por aí, uma curiosidade. Na verdade, é uma curiosidade da tradução barra adaptação do verbo conhecer, que tem diferentes aplicações e significados no original hebraico, entre ela o de ter relações sexuais. Entenda isso como você quiser. Então, assim, é porque na Bíblia, quando diz que fulano conheceu Cicrano, é porque ele conheceu no sentido de deitou-se com ela, entendeu? Então, justamente o que ele está falando aí. Aí, quando alguém, antigamente, queria usar um eufemismo para sexo, diria, conheceu em sentido bíblico. Tá vendo, Elias? Que não tem nada a ver essa porra da Bíblia com o catolicismo? O pessoal fala assim porque é assim que se falava, bebê. Então, eu vou continuar usando o sentido bíblico, bebê. Não reclama mais não, tá? O uso desse sentido bíblico na linguagem popular acabou passando a servir para se dar a conotação para qualquer verbo, mesmo que na Bíblia seja só o conhecer mesmo. É uso para o comer, né? No porque, sentido bíblico. Conta, que o comer tem o gastronômico e o bíblico, né? Muito bem. Mas que sirva para acalentar o coração de alguém religioso, achando que se trata de uma heresia. Talvez até seja, mas não com essa intenção, embora provavelmente para provocação agora passe a ser. Tadã! Ou seja, ele veio, explicou, acalentou e depois desfez tudo com essa última frase. Mano, é por isso que eu adoro o Dourado. Mas o Dourado não satisfeito em nos falar do sentido bíblico, Jota, nos mandou outro e-mail. Por favor, leia o que Rafael Beraldo Dourado falou-nos a respeito de Paranerdia 214 e Piscina Morta. Piscina Morta. Ele disse: olá, queridos Alexandre, mestre nerd e jovial, orgulhoso, tenaz, totalmente admirável. Ah, filho da mãe! Olha aqui, eu deixei pra você o que era mais fácil de falar. Eu devia te deixar do outro lado do trapizombo. Do trapizombo, é. Vai lá, vai. Eu queria dar um toque sobre o áudio da Dona Aninha, Joaninha Trecker, aquela de muitos nomes, etc, etc, etc. Ele fica baixinho, quase não dá pra ouvir em comparação com as vozes dos demais. Ah, ficou... Beleza, teve uns momentos que o áudio dela realmente ficou um pouco baixo. Eu concordo, a gente vai tomar mais conta disso, e esse recado agora é pro seu Short, tá? Então, afinal de contas, o editor é o Short. Ele só não edita na parte dos nerd maratonista. Os nerd na maratonista, normalmente, quem edita sou eu. Você pode ver que os áudios da Donana nos nerd maratonista são mais altinhos, porque eu dou um ganho no áudio da Donana, tá? Mas, Jorge, tá ouvindo o Dourado, né? Então, por favor, dá uns ganhos maior na Donana, nos áudios dela, faz favor, ele, tá? Muito obrigado, Jorge. Então, lá, segue lá, o Jota. Já sobre o conteúdo propriamente do episódio, nunca assisti dublado e estranhei muito você chamando o Colossus de Colossus. Cara, aí vai da cabeça de cada um. Cara, tem gente que chama Colosso de Colossus, tem gente que chama Colosso de Colossus, tem gente que chama de Piotr, tem gente que chama de meu amor. Então, meu filho, chama do jeito que você quiser que tá bom, tá? Então, como eu conheci os X-Men em quadrinhos, eu chamava de Colossus. Ah, com acento agudo no... A vogal tônica era o C-O. Colossus. É, Colossus. Tá bom, Colossus. Depois foi quando veio o desenho que... Ah, então era Colossus, faz sentido. Tá bom, segue. Fiquei curioso pra saber se a pronúncia na dublagem é mesmo assim. Aí que tá, não sei, não tinha Colossus no desenho, pelo menos não no X-Men 97, o Colossus não apareceu, acho que não. Não, apareceu não. Segue. Uhum. Sobre a trama do terceiro filme, foi bem legal ver a TVA no cinema. Em português fica estranha essa sigla, porque parece que vão instalar a TV a cabo na casa do Wade. É que aqui no Sudeste tinha uma TV a cabo chamada TVA, tá? Que era justamente TV por assinatura. Pois é, faz sentido. Né? Mas tá bom, segue. Mas na série do Loki, o que dizimava uma realidade era uma granada de mão, e agora virou uma traquitana geringonçosa trambolhesca. Olha só, não, a granada lá de mão da TVA era só para quebrar o paradoxo que estava acontecendo e fazendo a ramificação. Ele não destruía a linha do tempo toda. Então, aquele trambolho rocambolesco de MacGuffin da porra do terceiro filme precisou ser daquele tamanho, porque a ideia dele era destruir todas as realidades. Aliás, ele não ia destruir uma, ele ia destruir todas as realidades, tá? Uhum. Se bem que se todo o drama final fosse só pra desarmar um Alexa, talvez ficasse meio anticlimático. Pior que aquelas porra daquelas granadas pareciam Alexas mesmo. Não segue é que... lá, Jota. Alexa, cancelar a destruição do multiverso. Ok. Né? Okay. Uma coisa legal dos filmes do Deadpool é como não saber nada do universo dos quadrinhos não atrapalha em nada a apreciação. Minha digníssima já ria de se acabar na cena do N-Sync, mesmo sem ter visto nada de X-Men ou mesmo dos filmes do Deadpool. Você vê, ó, que é verdade. É. Tomara que tenha mais. Ainda tem muita coisa legal para vilipendiar no universo cinematográfico da Marvel. Vai, vai. Agora, será? Vamos lá, Jota, vamos fazer uma conjectura aqui, tá? Saiu recentemente um vídeo com mais da metade do elenco do futuro Vingadores Doomsday, né? Aí apareceu gente dos X-Men. Será, seu Jota, que teremos Ryan Reynaldo e Hugh Jackman nesse filme? Uai, se vamos ter o Gambito, por que não? Né? Se vai ter o Jim Tatu, né? No Gambito, né? Pode ser, né? Então tá, bora passar agora pros comentários. O primeiro comentário eu faço questão de ler, que apesar de eu saber que ele é o seu ouvinte favorito do coração, eu não sei, não. Que você não vai ter um prazer tão grande de ler o comentário dele como eu terei. Então, por favor, me permita ler o comentário de Norberto Silva no Parolando de Fevereiro de 2025. Disse assim, Norberto: me sinto sempre especial quando, mesmo sem fazer um único comentário, meu sagrado nome não sai da boca do nosso querido e amado mecenas Equipe de Apoio! Cá entre nós, seu cu. Tá bom. Parece chupeta em boca de criança ou pau na boca... bom, não, vocês entenderam, né? Então, amo muito vocês. A gente também te ama, Norme. Dá pra ele, então. É o quê? Dá pra ele, então. Ah, tá. Não, vai. Dá você. Sei ele, então. Tá bom. Agora, quem deu o último comentário deste mês no Paranerdia, seu Jota? Ah, foi a Laura Lima, no Água de Moringa 34. Opa, aí, ó. Ela falou: obrigada por me convidar, seu lindo. Ah, com certeza ela falou isso pra você, né? Então tá. Então agora vamos aos agradecimentos aos nossos queridos e amados mecenas. Um beijo, um abraço caprichado para a charmosa dona Ana Carolina Martins, a equestre Ana Lúcia Litier, o demoníaco Arthur Bonifácio, o literário Daniel Rossi, o verdadeiro Diego Ferreira Veríssimo, o lindo Elias Passos Tenório Maceió, minha sereia. Que é o nosso novo mecenas. Aê! Opa! Aê! Verdade! Olha aí. Ô, Elias, por isso que eu falei, olha aí, temos um novo mecenas. O chique Emílio da Costa Mansur. O abreviado Guto Lima dos Santos. O anedocrático teu cu, porque não era isso que estava escrito aqui, seu filho de uma puta que você reescreveu, tá? Era o querido e amado mecenas J. Santos. Seu cu, o podcastal Léo Bruschi. O cara é filha da puta, ele já reescreve na pauta, é um cretino, né? Mas tá bom, tá. O sensacional Lucas Freitas. O internacional Nicolas de Oliveira. O treteiro Paulo Roberto Libardi. O novinho Rodrigo Moquepon. O não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Mesmo que seja o governador do meu coração. A poderosa Suelen Nastri. E o sensual, cheiroso e maravilhoso Valdir Fumenes Júnior. Ai, meu Deus. Muito obrigado, pessoal. Ah, como era grande. Né? Então tá, gente. Beijo na bunda de todo mundo. Obrigado, Jotinha, por mais uma leitura de e-mails. Tamo junto, patrão. Tchau pra todo mundo lá na galera. Oi, tchau pra todo mundo lá na galera, menos para o filho da mãe do Norberto. E vida longa e próspera. Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura era feita pra educar.